Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando, gente. Vai gravar isso aí. Rádio TV Mundo Novo apresenta mais um programa Três Orelhas na Estrada. Um programa que só toca shows exclusivos, gravações feitas direto da mesa de som para os seus ouvidos. E hoje, vocês vão ouvir... Música popular brasileira. Ney Mato Grosso, Gal Costa, Adriana Calcanhoto, Carlinhos Brown, George Benjor, Zé Cabaleiro, com um convidado muito especial. Shows exclusivos é só aqui na Rádio TV Mundo Novo. E começamos com Ney Mato Grosso. Duas músicas dos anos 40. Vai, Ney. Pescando no rio de Jereré. Tem um peixe bom, tem siri, patola de dar com pé. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Se ganho na feira feijão, rapadura, pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, tocando viola de papo pro ar. Vida pescando no rio de Jereré. Tem um peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Mas eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem um peixe bom, tem siripatola de dar com pé. Quando no terreiro faz noite de Obrigado. Procure uma negra baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Quem quiser vatapá, oh, que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma negra baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma negra baiana, que saiba mexer. Oi, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais, e pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais, e pimenta malagueta, um bocadinho mais. Gengibre e cebola, ia, ia, na hora de machucar. Sal, gengibre e cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, oh, que é pra não enrolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil reais e uma negra, se faz um vatapá, se faz um vatapá, se faz um vatapá. Com qualquer 10 mil reais e uma negra, se faz um vatapá, se faz um vatapá. Faz um vatapá, bota castanha de caju, um bocadinho mais, e pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais, e pimenta malagueta, um bocadinho mais. Sal, gengibre e cebola, ia, ia, na hora de machucar. Sal, gengibre e cebola, ia, ia, na hora de temperar. Vatapá, oh, que procure fazer. Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma negra baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. É isso aí, você ouviu Ney Mato Grosso cantando dois clássicos dos anos 30, 40. Agora continuando, vamos ouvir Gal Costa cantando Djavan. De tubarão. viu Gal Costa quebrando tudo. Um show no Palace. E agora, vamos continuar com Adriana Calcanhoto. Um show dirigido por Wally Salomão. Grande Wally. Oh, É, sonzeira de Adriana Calcanhoto. A banda era um trio incrível. Marcelo Costa na bateria e percussão, Dunga no baixo e o Sasha nos teclados. Show marítimo. E agora vocês vão ouvir duas canções de Carlinhos Brown. saudade que no tororó deixei. Manifestações, vidas comuns na lente do invisível, aonde os pingos vão é por destino ao chão. Quem vem retornará. Me dê a mão de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. De Shalom. Shalom. Nadia Oxalá de Shalom. Vem Maria, vem aqui encher a vida de paz. Sobre a família o pão, livre os presos da prisão. Corre estradão, caminhão, córregos pro litoral. Escorre esta lenda canção, da margem pro marginal. Me dê a mão de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. De violão, viola, violão, viola, violão. E de xalão, de xalão, de xalão, de xalão, de xalão. Me dê a mão de favo de feijão e deixe a missa lá. Sala de Shalom, na de Buda de Shalom, na de Oxalá de Shalom, Hare Krishna de Shalom. Pode colher da calma ao leste das manhãs. O mundo é puro e santo, igual teu rumo luz. Me dê a mão de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. De violão, viola, violão, viola, violão. E de xalão, de xalão, de xalão, de xalão, de xalão. Me dê a mão de favo de feijão e deixe a missa. Thank you so much. É, você ouviu Carlinhos Brown, um show exclusivo para a Rainha da Holanda. E agora vocês vão ouvir uma inédita de Jorge Benjor. Não foi nem gravada durante o show, ela foi gravada na passagem de som. É um registro ainda mais exclusivo aqui da Rádio e TV Mundo Novo. A swingueira de Jorge Benjor. Ela me faz a cabeça, ela me faz com certeza. Vamos, Oscar! Ela me faz a cabeça, ela me faz com certeza. Dá licença, eu cantar nesse lugar. Dá licença, eu tocar nesse lugar. Senhora das flores, senhora dos rios, senhora das águas, senhora dos amores, me faz. Ela me faz a cabeça, ela me faz com certeza. Ela me faz a cabeça, ela me faz com certeza. Ela diz que é filha do mar, ela sorri pra mim, ela quer me conquistar. Dá licença, eu tocar nesse lugar. Dá licença, eu cantar nesse lugar. Ela me faz, ela me faz a cabeça, ela me faz com certeza. Ela me faz a cabeça, ela me faz com certeza.

jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo pra doce, tem um bucajá, pele macia, é caminho de caju. Saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana, é caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana, é caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, oh. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, oh. Da manga rosa, quero o gosto e o sumo. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta que veste fora. Na caldo de cana, caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta que veste fora. Na caldo de cana, caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Eu quero teu sabor, yo, yo, yo, yo, yo. Ai, ai, ai, ai. É um prazer e uma honra estar em Brasília no aniversário de Zé Cavaleiro. Brasília, cante agora, por favor. Ai, ai, ai, ai. Da manga. Saliva, saliva doce. Linda morena, fruta tinta, extemporana, caldo de cana, caiana. Te desfrutar. Linda morena, fruta vida extemporânea, caldo de cana, caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, yo, yo, yo, yo. Ai, ai, ai, ai. Ô, minha gente, vamos agora. Vou fazer um desafio, tirando do juízo, fazendo na hora H. Eu daqui, você de lá, me responda por favor. Se eu disser que é aiá, responda que é oiô. Se eu disser que é oiô, responda que é aiá. Minha gente, vamos lá, todo mundo por favor. Aiá, oiô, oiô, aiá, oiô, oiô, aiá, oiô, oiô, aiá, aiá, oiô, oiô, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá. Bata palma, minha gente, todo mundo, atenção. Vou dar um carreirão pra você me acompanhar. Aiá, oiô, aiá, oiô, aiá. Vamos agora acelerar, todo mundo sabe. Meu colega, meu irmão, pra poder se aproximar. Aiá, oiô, aiá, aiá, oiô, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, oiô, aiá, oiô, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá, aiá. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Tropicana, eu quero teu sabor. Vamos finalizando mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Queria agradecer